Samamba, Planalto. Achou que tava do tipo fácil de achar. Rachou, quebra-cabeça, fácil de encaixar. Quebrada funk bar, se me encontrar com a mão no chá, que eles vão achar? Acha que cachorro vem do mar? Que isso, hein? Pra quem achou do que no curtiço, quer achar dignidade na lata do lixo. Acho que tô vivo aqui na mesma missão. Caralho, eles acham que acharam que o ladrão. Se me vê de M7, como sempre com os moleque. Na quebra MP7, um whisky, um red e um bom rap. Na caatinga do Agreste, ative online. Quer me entregar pros verme e me curtir nos pine. Acha que se achou, né? Vai se achando. Enquanto cê me acha, vou de gold cinzano. Explorando a city, como Deus permite. Quer me achar, tô lá na QD6 com convite. O mundão culpado que inocente me perdi. Me encontrei chapado em fuga e me achei aqui. Acho que achou. E o que cê acha? O que cê acha? O que cê acha? O que cê acha? Você acha que se encaixa no meio de nós? Aqui é periferia e os moleque tem a voz que ecoa em todo gueto, em toda quina. Nas caixas amplificadas tá lá nós mandando a rima. Não precisa de um milhão, não precisa de um carrão. Só precisa de uma rima e de uma produção pra encaixar aqui. Tem que ter que ir, sabem se entrar e sair. Humilde é nós aí, pacificador escolando com os mano do lado de lá. É nós que tá plantina, é nós que tá no radinho, a pilha ou no celular. Demorou chegar, tamo envolvido nas carretas dos playboy, nos barracos dos bandidos. Acho que eu tô certo, acho que quiser. Achei o que eu quero, acho que você quer. Encontre seu momento, viaje no meu mundo. Vou te mostrar o que eu acho disso tudo. Acho que eu tô certo, acho que quiser. Achei o que eu quero, acho que você quer. Encontre seu momento, viaje no meu mundo. Vou te mostrar o que eu acho disso tudo. Quem procura sempre acha que foi sempre desse jeito. Sabe o que que eu acho que pra muitos é defeito? Muitos se acharam, vida louca, se racharam. Sempre no mesmo time porque acho o resultado. Tô na Planalta, me achei. Tem no comércio o bagulho. Fica de olho nas bilocas que acha os bagulho, eu sei. Não tô nessa pra agradar, fi. Acho que acha ti, acho que racha aqui. Acharam crime onde só tinha lei. Acharam mal porque colhi o bem. Achou que o pouco era louco. Tomada focinho de porco, cê acha? Nem todo certo se acha, mas quem olha pra ti não acha graça. Você acha, mas quem te procurou nunca te acha. Você acha, nem disfarça a cara feia que faz. Fala comigo, cumprimenta e quer me ver por trás. Você não passa na minha mente, língua solta vai. Capa de pistola, boneco do satanás. Tá me dizendo nada do barril, você é o papi. Se acha que me vê aí, finge que nem viu. Acho que